Bom, sucesso a todos, estamos começando o primeiro podcast Music Ground e eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, por estar nos ouvindo via stream ou simplesmente baixado e ouvindo em seu MP3 player, computador, o que quer que seja. Para abrir o programa em grande estilo, vamos tocar nesse podcast a música do Gargoyle. Gargoyle é uma banda de thrash metal lá do Japão, cujo visual remete muito ao samurai del Teto Kabuki. Esse visual influenciou muito bandas de J-Rock, como Phantasmagoria, na qual pegaram alguns elementos desse visual e adaptaram para alguma coisa mais glam. Então, já para começar, teremos Gargoyle com Kemono Ishii. Estes foram os japoneses do Gargoyle com Kemono Ishii. Bom, aproveitando agora o embalo, vou mostrar para vocês uma banda lá do Canadá chamada Trust Company. Trust Company, a despeito do que as pessoas podem imaginar, é uma banda de new metal. Só que você está pensando, poxa, mas fala, você está louco? Apresentando uma banda de new metal. Sim, uma banda de new metal. Só que eles fazem new metal com fortes influências de rock alternativo. Então, eu vou deixar com vocês com a música Figure 8 do Trust Company. H do Trust Company. O Trust Company é uma banda do Canadá que me impressionou muito, e eu agradeço muito ao senhor Paulo Manrique, conhecido vulgarmente como VH, dono do Foreign Fighters, por ter me mostrado essa banda. Aproveitando a volta do Matthew Barlow ao Earth, vou tocar agora para vocês a versão ao vivo de Melancholy, tirada do CD Alive in Athens. Então aumenta o volume e se prepara para ouvir Ice the Earth com Melancholy. Vocês acabaram de ouvir Ice Jeff com Melancholy ao vivo. Agora a próxima picada são de música extrema. Toca na sequência Most Missa, Surge Here Most, Exame, Death Mask e Sanctuary de Mirror Black. Abriu três grupos. O Most Missa é uma banda de Tallinn, na Estônia, e toca um black metal com fortes influências de thrash metal, lembrando bandas como Hellhammer, Celtic Frost. O Exame é um grupo de death metal grindcore dos Estados Unidos, cuja sonoridade é bem criativa e tive muitos grupos similares, como Cannibal Corpse e Regurgitate. O Sanctuary foi a banda de Wyhell Daniel, vocalista e fundador de Nevermore. Deixou a banda, que queria fazer um som similar ao das bandas do grunge da época. Por mais que o Daniel curta grunge, não é esse o som que ele queria fazer, saindo da banda e montando com Nevermore. Então com vocês, Most Missa, Exame e Sanctuary. Yeah. Music Ground. Music Ground. Thank you. leve a próxima música dedicada a Snow White, chama-se Let Me Be Your Army, do Assembly 23. O Assembly é um grupo pop atualmente. E eu desejo recomendar essa música com vocês, Assembly 23, Let Me Be Your Army. Este foi o Assembly 23 com Let Me Be Participar. Você tem a voz melhor que a minha? Ou tem um playlist que eu não toco nos mesmos moldes? que esse, hospedado no Mediafire e mandar para mim. Tem que conter músicas que sejam de acordo com o estilo do fórum. Basta mandar de duas bandas de Gothic Metal para os fãs de música dark que possam sentir um tanto quanto excluídos durante ao longo da seleção. Eu preparei os fontes Love and Wonder Games e Tenebrado Wonder Division. Yeah. Music Ground. You already often wish to continue in these dreams and not to feel at all. I don't believe in love, it has nothing for me. You live like it's a dream without reality. I don't believe I should never give up the scene. You see me as a dream that has nothing for me. In your house I can't burn, cause it makes me green. I have a light in my room that's so dark, you can hardly see. You say that it's painted with black, dark hate and evil. I often wish to continue in these dreams and not feel at all. I don't believe in love, it has nothing for me. You live like it's a dream without reality. I don't believe I should never give up the scene. You see me as a dream that has nothing for me. I don't believe in love. I don't believe that I should. It was meant for me. Vocês acabaram de ouvir Tragödia, Love Among the Ruins, Tenebrarum, Panzer Division e Fragile Hollow, I Don't Believe in Love. Para encerrar o programa, eu deixo com vocês Adept, Who You Are e Animassacre, Backfire. Animassacre é uma banda de industrial lá da Bélgica, cuja característica mais chamativa é a sua capa, baseada inteiramente em animação japonesa. A exemplo do Linkin Park, o pessoal do Animassacre resolveu mostrar que a cultura japonesa pode ser apreciada fora dos círculos mais tradicionais, como o círculo dos fãs de anime e de cultura japonesa. Então, com vocês, Adept e Animassacre. Mystery, you're my history. I don't know. está ouvindo o Music Ground Podcast. Na sequência vocês ouviram Adept, Who You Are, Anime Sacre, Backfire. Com isso encerramos o nosso podcast oficial do fórum, primeiro. Deu um trabalhão gravar e espero que vocês todos tenham gostado. Nos ouvimos ou nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos, até mais.